bem com vocês, gente? Estamos começando, olha, estamos começando aqui mais um Dormindo Legal pelo Escola Show, gente, olha! É isso aí, o Dormindo Legal, gente, tá começando, olha, gente, olha, gente! Olha, mas vamos agora ler aqui uma carta agora, o momento é triste, nós vamos agora ajudar uma pessoa. Vamos agora ler a carta de alguém que está sofrendo. A carta do Francisco, gente, olha, muito triste. O Francisco pede aqui pra gente ajuda pra poder parar de fumar. Porque ele não está conseguindo, ele não tem ajuda do governo. E por isso ele pediu ajuda aqui pra gente. Olha, gente, olha! É muito triste. Vamos receber então, quero que vocês recebam com muito carinho, com muito respeito. O Francisco... Pode entrar, Francisco! Opa, obrigado, seu Dudu. Eu tô realmente muito emocionado. Que isso? Olha o seu programa, viu? Olha só. Que isso? É muito triste, realmente muito triste. Olha, Fernando, eu recebi aqui a sua cartinha, não é? Você mandou a cartinha pra produção, não foi isso? É, foi. E a sua cartinha aqui, você diz que você quer parar de fumar. Você já tentou, você fuma quantos anos? Olha, seu Dudu, eu já fumo há mais ou menos uns 10 anos. Eu fumo mais 3, 4 maços de cigarro por dia. Madolfa. E não consigo parar. Eu já tentei tratamento, já tentei psicólogo, já tentei até aqueles adesivos, sabe? Jesus. Que você cola no bacana, coisa horrível. E não funciona, Dudu. Ai, meu Deus do céu, não sou capaz. Fica assim, calma, calma, Francisco, que a gente vai te ajudar. Tá certo? A gente vai te ajudar porque aqui no Dormindo Legal a gente sempre realiza o sonho das pessoas. Então agora, meu querido Francisco, eu acabei de receber, alô produção, é isso? Olha, Francisco, pode ficar sossegado porque eu já recebi aqui a notícia do Magrão falando que a gente arrumou um jeito pra você parar de fumar! Eu não acredito, seu Dudu, muito obrigado. Olha, eu não tenho palavra pra agradecer. Primeiro a Deus, né? Primeiro a Deus, depois a você, viu, rapaz? Porque, olha, você tá de parabéns, viu? Continue assim mesmo. Mas como é que vão fazer pra parar de fumar, hein? Pois é, meu querido Francisco, é muito fácil pra você parar de fumar. Agora a gente vai receber aqui do palco do Domingo Legal, ele que é médico e é experiente na campanha do antitabagismo, o Dr. Drauzio Valeta. Doutor Drauzio Valeta, vem pra cá, doutor! Olha, realmente é um caso comovente, o caso do Francisco, não é? Que nós estamos aqui acompanhando no seu programa. E eu gostaria, inclusive, de dar os parabéns a você, Gugu, por esta campanha anti-tabagismo, não é? O caso dele é mais difícil do que parece em vista do número de machos que ele fuma por dia. Então, por isso, nós cremos aqui que vamos ter que fazer uma solução um pouquinho mais radical. Vou chamar aqui o Liminha. Venha para cá, Liminha. Olha o Liminha! Vai lá, Liminha! Ajuda o doutor! Ajuda o doutor! O doutor tá precisando. Ali o Liminha agora vai segurando ali, vamos ver, vai segurando ali o Francisco. Isso mesmo, vamos passar Super Bonder na boca dele! Passa o Super Bonder! Agora eu quero ver o Francisco fumar de novo. Agora o Francisco não fuma nunca mais! Olha, gente, esse ajudou o amiguinho Francisco a parar de fumar. Se você também quer ajuda, escreva aqui pra gente, tá certo? A gente volta na semana que vem!